teu céu. Deslizar pra cima teu céu. O rico cada vez mais rico, o pobre mais pobre, parece clichê. Zuckerberg, Spielberg, esse filme ninguém vê. Eu escravo do ritmo, seguindo meu íntimo. Eu me intimo, tô aqui pra ser pra sempre. Tô aqui pra ser pra sempre. Acima do sol, em cima do mapa, à beira do rio. Acima do sol, em cima do mapa, à beira. Seu, tua mente conspira, carrega maldade. É fria como os ventos do sul, embriagado de vaidade. Escalei o mapa pra ver, tambor de mina